Caeche, a voz de quem não tem a voz. Rap pancada! Talvez seja questão de tempo, talvez o tempo é questão. Pensamentos voam na força de sonho, as ideias vai de milhão. Ela toda Babilônia, as favelas, barracas, coronha. O sangue, a desigualdade no país que ainda sonha. A militância resiste, saudações da luta e da causa. Raqueca é de titio, segura que é rap pancada. Nós estamos no jogo mais forte que nunca, as ideias DFMG. Gangsta rap pesado que faz o sistema tremer. Aqui, pra sequela que discrimina a favela. É rajada na cara dos bicos que pede paz e gera guerra. Clandestino no meio do local, só revolta que fala mais alto. Morte por arma de fogo, guerra civil por estado. Nós narra o sangue enquanto o drama bate de frente mesmo. Informo desinformado gerando conhecimento. Ideia certa, papo reto, foco na missão. Se somos unidos como povo, nós tem o poder da revolução na mão. Seu rádio via ondas sonoras que se faz a revolução através das palavras. Poder revolucionário do povo. Aê, aê, é a sede de sangue que mantém o soldado vivo no campo de batalha. É a força da mente que ajuda a derrubar as muralhas. É a insistência humana que faz com que aprendemos nas falhas. É a própria existência que nos desvia das balas. Cinza na favela, estela, sequela, mandala, zumbi, Luiz Gama, Nelson Mandela, chicote, fivela, cê é terra ou cê é vela, cê é guerra, cê é trégua ou cê é trevas. Metáforas nas conjunções das matracas, acorretado nas aratracas, entre ações estigmáticas, dueto sinfônico, irônico e crônico, entre grito, arrepios e pânicos. Mundo babilônico, cruel, irônico e crônico, covil de falsos santos, engano para tantos, choro, medo e pranto, caíro, me levanto. No entanto, quanto tô num jogo no comando, atitude preto e branco do contexto solavanco. É desse jeito que eu canto. Mundo babilônico. Não muda porque o sistema não dá trégua. Caesh não canta paz porque nós vive é de guerra. Os gritos ainda ecoam, a dor ainda é real. As lágrimas ainda escorrendo, a de fúria e funeral. E vem das balas, a tristeza, pétalas que cobre os corpos. Desespero das mães chorando em cima dos filhos mortos. Talvez seja questão de tempo, talvez o tempo é a questão. Talvez seja eu o culpado e nunca foi culpa do cão. Quero ostentar a esperança, minha fé nas orações. Enquanto o opressor ostenta e brinda em luxuosas mansões. O jogo não muda e nele nós é atacante. Tamo tipo kamikaze japonês dos rasantes. Pesado mesmo, sem maquiagem, tamo de cara limpa. Gangsta rap, pancada, faço do rap minha vida. Cês tão brincando com fogo, somos produto inflamável que ganha voz os radim. E vai de barraco em barraco chorando luto. Seguimos, nós não tem medo da morte. Tamo pro que der e vier, entupidos revoltos.